62 a bordo, alterna a nação com 3 horas do planeta. 38190, segue táxi via Pátio Uno, após pegar o Embraer, finalizando o pushback no através do 3, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1092, então 38190, bom voo. Autorizado Pátio Uno, agora pega o Embraer e no ponto de espera, 2912. Muito obrigado, bom dia. Número 2, Zona 1, posicionamento 5. Número 2, 1, 5, aguarde, número 2 do setor. Para o táxi do 4201, alternativa Ribeirão Preto, 410 com 122 aguarde. Azul 4201, autorizado táxi, vem de até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 013. Falou 963, bom dia, Foxtrot confere, prepara Tael Leda Irumi, aguardando o copo, número 4. Tael Leda Irumi, do 963. Oxalá 6225, pronto, cópia? Ah, viram, pronto. 6225, autorizado Brasília, via Pizulu 17, após conforme rota, nível 380. Decola da 10, primeira curva direita. Segue o circuito de saída da Arvor, Elefa, aciona 5170, controle 119, decimal 35. A3A320 para Brasília, Pizulu 17, levando 10 na água. Professor Elefa, segunda e terceira transponder, 1935 ao controle. Oxa, meia... ó. 6225, quanto é gelamento correto? No 62 já na quarta, pronto? Tá pronto, puxa bem o funcionamento, na 25. No portão 6 autorizado, chama a taxa. Chama lá. Solo 6219, seria possível o pushback simultâneo com a aeronave da posição 06? 6219, a você até já livrou a retaguarda, autorizado. Setua normal o pushback, saída do, até a saída do pátio 3. Pode chamar a taxa 6219. Livre o push 6219. 2783, pronto, copia. A cabeceira deslocada aqui, pista operando em toda a extensão. O vento 030 graus com 05 nós, azul 4201, livre decolagem. Livre decolagem, a gente vai ficar guardando 56, controle 119, decimal 35. O 783, foi o treinamento correto no pátio 3, está em pronto. O 0, será na rolagem na beira da azul, após ali mantém, então, 0 no 0. Após a rolagem do azul, ali mantém no 0, tá? 2, 1, 0. Estou pegando toda a extensão. Obrigado. Curva direita. Segue o perfil de saída Arvor Elefa. Aciona 5165, controle 119, decimal 35. 2, 0. Calibre 030 com 05 nós. Correção 1093. Cotejamento correto no 1, está em pronta. Voo na 963, pronto, cópia. Prossiga com a 963. 963, autorizado Galeão, via pela Zemba 857, após Monsur, nível 240. Decola da 10, primeira curva direita. Segue o perfil de saída Dael, Leda após Irumi, aciona 5162, controle 119, decimal 35. Poderia confirmar o aeroporto, por favor? Alpha November 857. Eu confirmo que a General Alexandre Golf 677, Romeo 240. Sentido e coordenar com o centro, faz que agora de 1903. Ok. Solo, Chané 6211 para o táxi com 146 Campinas, 3 horas e 40. Chané 6211, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1-1-8-2-5-9-5, ajuste na 03, bom voo. Deve estar aqui, Pátio Índia, ponto 090, 10895, ajustado na 093-6211, liberdade. De bola? 10. Capitão. E aí, bonitão. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1-1-8-2-5-9-5, ajuste na 0-3, bom voo. 2-9-7, muito obrigado, tenha um bom dia. Delta, bom dia, número 2 para a Copa e aguarde. Ajuste na 03. Vitória, após Zulu 1-0. Cliente, São Paulo está autorizado, galeão 240, na Golfo 577, Vitória Zulu 1-0. São Paulo 1-0, curva direita, ainda da El Leiteiro. Ele conta 5-1-62-0935, com 1963. 1963, modifica a saída para da El Transição Coral. Por 963, protegimento correto no 1-1, chame pronto. Por 865, no portão 7, autorizado, se tiver questionamento, chama táxi. Pare táxi, 865. O meu Oscar Delta confirma o pátio que chegou com ela? Pátio... Pátio, me fala o que você quer mesmo. Sim, aguardo o transponder, o meu Oscar Delta. Pátio, eu aguardo o transponder, autorizado para ela. Negativo, mantenha a escuta, como eu acho, Delta. 236, controle 119, decimal 35, tem um bom voo, bom dia. Decimal 35, controlante, obrigado. Boa 865, autorizado a no índio até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 18, decimal 95, ajuste no 0 no 3, morro. Pronto, cópia? Minhoca Delta autorizado Belo Horizonte, via Pizulu 21, nível 360. Decola da 17, primeira curva à direita, segue o perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5124, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. O meu acho que é Delta para acionamento de táxi, chama torre 118, decimal 95, morro. Azul 2783 no faixa 3 autorizado, chama táxi. Bono 093, assim que o Vong da companhia livrar a retaguarda, coordena com a equipe de solo, chama táxi. Piano 865, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 865. Decolagem 10, vento 030 graus com 05 nós. Ele decolagem 0, boa, 9865. Alfa e Oscar para ingresso 17. Passaredo 2229. Nota livre de decolagem, posição 17, vento 030 graus com 05 nós. 0050 graus, autorizado de decolagem, com a Delta vai funcionar. Salvador, bom dia. O passaredo 2229. 2229, bom dia. O time padrão no 013, reforço embaixada travada. Embaixada travada, o passaredo 2229. Tá passando externo. Gente, aguarde eixo lá no zero livre. Vai guardar, passaredo 2229. Visual, segue o freio uniforme. Alfa, X-Ray Uniforme, bom dia, prossiga. Bom dia, senhora. X-Ray Uniforme, dando parte 3, solicitando para reboque para a posição 1 do pátio principal. X-Ray Uniforme, autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Afirmativa, chamada para ingresso no pátio principal, X-Ray Uniforme. Controle 119, decimal 35, tomou o voo, bom dia. Ponto 1935, bom dia, senhor. Obrigado. Tem livre pulso, pistão no zero, pistão operando em toda extensão. O vento 030 graus com 05 nós. Repousando zero, passaria 2229, gato. Alfa, estou uniforme da guarda para o ingresso do pátio principal. Como é que você está uniforme na guarda? Para o táxi 1963 com 160 bordo, 4 horas e 15, alterna Florianópolis. 1963 autorizado, táxi via pátio 11, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 118, desse 995, ajuste 9013, Mongol. Tente pátio Índia, ponto de espera 1895, 1013, bom dia. Solo, passageiro 2229, lança, escuta. 2229, bom dia, segue V Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, passageiro. Confirmando, é o pátio 3, senhor. Negativo, posição prevista, remota 1-2 do pátio principal, 2229. 2229, vou pôr então o seu bilhete. Fiz, mantenha a posição. Demora azul, 4958. Continue approach, and stand by when I vacated, Nottingham Side 1013. Run as you, as you 4958. Go 4958, the runway is operating full index station. And the wind is 030 degrees with 04 knots, clear to land runway 10. This is then, runway 10, for extension azul for 958. 093, decolo 51, controle 119-35, tomou voo, bom dia. 1935, bom dia, aquele abraço, 1093 Lagoon. Alpha X-Ray Uniforme, CVTR, taxiando à frente, após autorizado ingresso no pátio principal, reportando o término. Afirmativa, X-Ray Alpha chamará a calçada da posição 01, muito obrigado. Além mantém parceiro no zero. On the ground at 5-3, leave by the right, call 121, decimal 1, morning. The ground 121, decimal 1. Solo, Salvador, Azul 4958, livrou a sua. Azul 4958, bom dia, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando há, atende a sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4958. Pista no zero, vento 040 graus com 05 nós. Tio, tá 3153 da Fox Trax, apresentação Rio de Janeiro Galeão. 3153, bom dia, Fox Trax, como essa hora é Golf, ajuste no 013, pronto com a pena. Pronto com a pena, tá 3153. 3153, autorizado Galeão, via pelo Vember 857, após conforme rota, nível 300. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída da El, Leda após Irume. Aciona 5430, controle 119.35. 3 horas de voo 300 para o Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão, até 9857. Decola da 10, curva à direita da El, Leda e Irume. 5430, transponde o controle 6935, tá 3153. 3153, protegimento correto no portão 4, chega pronto. Marco do prazo. Olá, Salvador, do Alfa, Estúdio, Forte, Calçado da Posição 01, muito obrigado, bom dia. Alfa, Estúdio, Uniforme, Frequência Livre, bom dia. Cargo 6570, bom dia. Então até aí, Lúcia Golf, pronto com a pé? Pronto, vou chegar. 570, autorizado assim, se via piso 17, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Cuca, Jamo, Caju. Aciona 5437, controle 119.35. Alfa Cargo 6570, autorizado 350, Recife, abrigo 97. Decola pista 10, curva esquerda Cuca, Jamo, Caju. 119.35, 5437, Alfa Cargo 6570. 6570, cotejamento correto no faixa 3, chame pronto. Camarada, 6570. 570, por gentileza, confirma se é RVA chave? Afirma sim. Thank you. Aliado pronto, 90963. Vento 040 graus com 05 nós, livre decolagem, pista no zero. Autorizado, decolagem 01 9. Está 3154 para o Fuji 10 para a 3153-14, autorizado e chamada. Autorizado e chamada para o táxi, 3153. Padrão, bom dia, geral Natal, 70. 9970, prossiga, bom dia. Informação em curso é Golf. Paciente da Golf, autorização Teresina. 9970, autorizado Teresina, via PGMU 20, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue o perfil de saída Momo, transição Lenin. Aciona 5434, controle 119-35. Lá de Teresina 360, decolação 20. Decolando da 10, provando à esquerda, efetua Momo Nenim. 5434, transponde 1935, geral Natal 70. 9970, saída Momo, código Nenim, reporta pronto. Reporta pronto, geral Natal 70.

Pronto, cópia. Pronto, cópia. 2223, autorizado, Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor Elefa, aciona 5443, controle 119.35, aguarda para cotejamento. Força 3153, POB de 136, autonomia de 330, alternativa apenas para o táxi. São 3153, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera chama torre 118295, ajusta na 093, no voo. Via Índia, ponto de espera 3895, a torre 1903. Muito bom dia, está 3153. Passaria 2223, por gentileza, cotejo. Passaria 2223, só autorizando conquista, 3180, podem falar, capturando 0, direita, agora é nessa. 4434 e o controle de lá para o Passaria 2223, cotejamento correto na remota 12, chame pronto. Muito bom dia, tá? 3153, pode estar dando 0 zero pra. Essa 3153, livre alinhar e decolar. Estão no 0, vento 030 graus com 05 nós. 3 alinhar e decolar, dando 0, tá? 3153. com a Gol, pushback falando. 570, coordena do GPT solo, chama a táxi. Autorizado, chama a táxi, essa casa não é assim que você entra. Bom dia, Golf, confere, autorizado Guarulhos, 2310, após Taubaté, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5447, controle 119.35. Ah, frente, autorizado para São Paulo, Guarulhos do nível é o 360 e Apre do Lu 10. E apoia direto Taubaté. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da El, Letra, Motiva. Aciona 5447, chama controle de Salvador em 119.35. Ou 1759. 1759, cotejamento correto no portão 9, chama pronto. Tava na próxima, 9, gol no 1759. Geral 9970, primeiro 2 no seu, tua guarda. Aguarda, senhor. 570, autorizado táxi, via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste na 03, move 1. Ponto de espera, 2 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3 970 no pátio 3, coordena o equipe de solo, chama a táxi. Chama a táxi, coordena o equipe de solo, geral na táxi. Papa Romeu, hotel e Juliette Serra, bom dia, informação em curso é Golf, confirma grupo de Zulu Manati. Hotel e Juliette Serra, autorizado o grupo de Zulu Manati, radial 243, on rota, decola da 17, primeira curva direita, segue corredor Axé, 1-10, aciona 0135. Controle 119 decimal 35, sobre 118 decimal 95, até o Juliette Serra. Aqui, rádio, não compreendi a contagiamento na saída. Decolados estão no zero, operando em toda a extensão. O vento é 050 graus com 05 nós. Livre, alinhamento de colagem 300, toda a extensão, vamos atacar com 6. Tchau, Jessé, agora sim, alto e claro, por gentileza, proteja a saída. Já sei o cotejamento correto no pátio 4 com o fim do problema. Gente, para acionamento e táxi, semi torre 118 do Sumano 5, até o Juliette Serra, bom voo. Vamos Salvador, voo 1759, acionamento no 09. 1759 no 9, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, bom 759. Zero decolor 24, controle 119 decimal 35, tomou oi, bom dia. 135, controlado, vamos sacar o mais 50. Ajuste no 0 no 3, boa viagem. 23, obrigado, chama 395, quando no ponto de espera, que está aqui pela lateral na casa.